Essa é a vida ativa, uma tentativa. Ela é a dádiva viva e o sonho, seu plano. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Partida ingrata e as canções do velho Sinatra nunca mais terão sua graça. Precisa ir à lua, primavera é daqui da rua. Eu só quero crer, não vou esquecer de dizer que você está bem. Dá pra ver a sua estrela, mesmo sem poder por perto dela. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Saudade nunca passa.